Bravíssimo, o melhor da ópera, com breves comentários sobre as mais belas páginas da arte lírica. Bravíssimo, todos os domingos às 19 horas. Brasília Super Rádio FM, 24 horas de boa música. A diferença é a música. Cordas de Paris, La Vie en Rose, de Louis Guy e Piaf. Tivemos com Osmar Milito, At Last, de Warren e Gordon. Lebanoff e sua orquestra, My Shawl, de Xavier Cugat. Thank you. Orquestra de Henry Mancini, Tender is the Night, de Fane e Webster. Alfred House e sua orquestra, Black Eyes. Thank you. 101 cordas, My Valley, de Loudon. Cordas Fantásticas, Chin Chin Cherry, de Sherman. Roger Williams, Almost Paradise. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 13 horas, 30 minutos, 30 segundos. Os bombeiros voluntários de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, informaram que um corpo foi encontrado na ilha do Tamborete, na cidade de Balneário Barra do Sul. Segundo Johnny Coelho, comandante dos bombeiros voluntários, pelas características que foram passadas, existem 90% de chances de o corpo ser do padre Adelir Antônio de Carli, 41 anos, desaparecido desde o dia 20 de abril. O corpo foi encontrado por um advogado, por acaso, que comunicou os bombeiros. Às 12 horas e 30 minutos, um helicóptero havia decolado para o local. Uma equipe de bombeiros voluntários de Penha tentava, pela manhã, chegar a um ponto laranja identificado no morro da região de Penha. O local, de difícil acesso, foi avistado durante um sobrevoo realizado na última terça e era apontado como mais uma pista do padre. As buscas realizadas pelos bombeiros voluntários seriam encerradas no último fim de semana, mas acabaram prolongadas depois que dois adolescentes encontraram um balão próximo uma encosta usada para a prática de parapente. O padre Adelir foi içado por 1000 balões de festa cheios de gás hélio na tarde do dia 20 de abril em Paranaguá, litoral paranaense. Sua intenção era promover a pastoral rodoviária, permanecendo 20 horas no ar e chegando ao oeste do Paraná. Entretanto, o mau tempo levou para o litoral norte de Santa Catarina, de onde fez o último contato com a equipe de resgate. E quatro prefeituras rebeldes e uma oficialista aceitaram a lei aprovada pelo parlamento de convocar os referendos revogatórios de seus cargos do presidente da Bolívia, Evo Morales, e seu vice-presidente em um prazo de 90 dias, informou a imprensa boliviana. As prefeituras de oposição de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba, Epando e a oficialista de Potosí anunciaram por meio de porta-vozes que irão ao plebiscito, enquanto que as outras quatro, Oruro, Tarija, Chaxaca e Beni, não deram uma resposta oficial, informou a imprensa boliviana. O parlamento aprovou ontem uma lei que permitirá consultar o povo boliviano da decisão de ratificar os mandatos do presidente Evo Morales, o vice-presidente Álvaro Garcia e dos 9 prefeitos que deveriam concluir os seus governos em janeiro de 2011. O governante indígena afirmou que promulgará a lei imediatamente depois que a mesma for aprovada pelo Poder Legislativo, provavelmente ainda nesta sexta-feira. O referendo será realizado em meio a uma forte crise política na Bolívia, devido às divergências entre o Poder Executivo e 4 prefeituras opositoras sobre a formação de governos autônomos, processos que agora estão em aberto. A cada meia hora, novas notícias. Existem revistas e revistas, mas Brasília em Dia é a única semanal da capital da República. Circulando com periodicidade rigorosa há 10 anos, 100% jornalística, reportagens, colunas especializadas, entrevistas e um time dos melhores. Marconi Formiga, Carlos Chagas, Adalberto Ribeiro, José Guilherme, Liliane Ruriz, Cláudia Pereira, Iris Novaes e Paulo Castelo Branco. Brasília em Dia, a revista da capital da República. A programação semanal de clássicos de todos os tempos encontra-se disponível em nossa página na internet no endereço www.superfm.com.br. A vida não se aposenta, todo dia a dia da gente viver. E quem já passou dos 60, bem sabe que a vida é melhor sem sofrer. Não deixe a gripe derrubar você. Vacine-se. Se você tem mais de 60 anos, procure um posto de saúde de 26 de abril a 9 de maio e leve seu cartão de vacinação. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Brasília Super Rádio FM. Líder em audiência musical. Estamos apresentando Almoço Musical. A diferença é a música. Orquestra de Benjamin Thompson, The Rain in Spain, de Lowe e Lerner. Bert Kempfert e sua orquestra. Bye Bye Blues, de Kempfert. Cordas de Paris, J'attendrai, de Rastelli. Estivemos com Osmar Milito, What Are You Doing for the Rest of Your Life, de Michel Legrand. Lebanoff e sua orquestra, Solamente Una Vez, de Lara. orquestra de Henry Mancini, Corcovado, de Tom Jobim. Alfred House e sua orquestra, Tango do Rêve, de Malderen. 101 cordas. Cha-cha italiano, de Kuhn. Acabamos de apresentar Almoço Musical. ZYC 483. Cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 14 horas, 3 minutos, 0 segundo. O Ministério da Saúde vai ampliar o prazo da campanha nacional de vacinação do idoso. O encerramento previsto para hoje se estenderá por mais uma semana em todo o país. E com isso, os idosos têm até o dia 16 de maio para procurar os postos de vacinação. A prorrogação da campanha se deve a problemas climáticos ocorridos em diversas regiões que prejudicaram a locomoção do público-alvo da vacina até os postos de saúde. Até o início da manhã de hoje, 9 milhões e 700 mil pessoas com 60 anos ou mais já haviam sido imunizados, o equivalente a 60% e 2/10 dos mais de 13 milhões previstos. E este ano a meta foi ampliada de 70 para 80% da população nesta faixa etária. As pessoas que não podem se locomover devem fazer contato com a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a visita de uma equipe volante que também percorrerá instituições de internação, tais como asilos e hospitais. E o Programa Mundial de Alimentos decidiu retomar amanhã os seus voos de ajuda a Mianmar, após tê-los suspenso hoje, depois de acusar o governo de Yangon de se apropriar de um encarregamento de ajuda humanitária, anunciou a organização. Vamos enviar 2 novos aviões de ajuda humanitária amanhã, como previsto, enquanto continuam as discussões com o governo birmanês sobre a distribuição de mantimentos, disse Nancy Roman, diretora de comunicação do Programa Mundial de Alimentos, à imprensa local. A cada meia hora, novas notícias. Mercedes Sosa ao vivo. A grande diva da música latina está de volta a Brasília. Venha cantar e se emocionar nessa turnê inédita e exclusiva. Mercedes Sosa ao vivo. Um show de rara emoção. Com grandes sucessos e inédito. Apresentação única 16 de maio. Centro de Convenções. Ingressos à venda. Siciliano do Conjunto Nacional. Informações 3964-0004. Existe uma hora em que as outras rádios são iguais à nossa. Mas o nosso ouvinte conhece a diferença. Brasília Super Rádio FM. A diferença é a música. Hoje, sexta-feira, às 21 horas, a Casa Thomas Jefferson vai promover um recital intitulado Poetry in Piano, da pianista norte-americana Oni Baikanan. Cestas musicais na Casa Thomas Jefferson, 706/906 Sul. Lembrando que serás 21 horas. Informações 3443-6588. Já está circulando a edição da revista ADEME, que homenageia o aniversário de Brasília. Outros destaques: Lopes Royal, a maior força imobiliária do Centro-Oeste. MTD, a construtora preferida pelas grandes marcas. Grupo Freuler lança os residenciais Sagitários e Tower. M Garzon, 180 milhões em vendas. Revista ADEME, publicação WL Editorial, editor Walter Linhares. Fone 3340-0040. Bravíssimo, o melhor da ópera. Com breves comentários sobre as mais belas páginas da arte lírica. Bravíssimo, todos os domingos às 19 horas.

Hollywood All-Star Band, The Gordon, At Last. Tivemos com o quinteto Pixinguinha, de Pixinguinha, 1-0. Thank you. Nós ouvimos com Frank Chatfield, The Cole Porter, Wunderbar. Meirelles e sua orquestra de Tom Jobim, Nuvens Douradas. Tony Mottola, The Abbas, Naturally Boy. Strasser e sua orquestra, de Martin e Coulter, Congratulations. Thank you.